Mas e aí, Pires? Diz que só dá rancheira nesse baile? Só dá rancheira. Só dá rancheira, só dá rancheira, só dá rancheira no meu coração. Só dá rancheira, só dá rancheira, só dá rancheira no meu coração. Quando ele escuta o compasso picado, bate encarreirado, cheio de emoção. Quando ele escuta o compasso picado, bate encarreirado, cheio de emoção. Aqui no sul cê dança chamamê, cê dança xote também maneirão. Aqui no sul cê dança chamamê, cê dança xote também maneirão. Mas se o gaiteiro larga uma rancheira, a moçada se empolga lotando o salão. Mas se o gaiteiro larga uma rancheira, a moçada se empolga lotando o salão. Só dá rancheira, só dá rancheira, só dá rancheira no meu coração. Só dá rancheira, só dá rancheira, só dá rancheira no meu coração. Quando ele escuta o compasso picado, bate encarreirado, cheio de emoção. Quando ele escuta o compasso picado, bate encarreirado, cheio de emoção. Este é o compasso do Rio Grande Antigo, é a história viva do nosso rincão. Este é o compasso do Rio Grande Antigo, é a história viva do nosso rincão. Rancheira véia dos quatro costados, dança gaúcha que tem tradição. Rancheira véia dos quatro costados, dança gaúcha que tem tradição. Só dá rancheira, só dá rancheira, só dá rancheira no meu coração. Só dá rancheira, só dá rancheira, só dá rancheira no meu coração. Quando ele escuta o compasso picado, bate encarreirado, cheio de emoção. Quando ele escuta o compasso picado, bate encarreirado, cheio de emoção. Abre essa gaita. Baile campeiro de trote largado, metapandeiro, cordiona e violão. Baile campeiro de trote largado, metapandeiro, cordiona e violão. Vou nesse embalo bem cutucadinho, só da rancheira no meu coração. Vou nesse embalo bem cutucadinho, só da rancheira no meu coração. Só da rancheira, só da rancheira, só da rancheira no meu coração. Só da rancheira, só da rancheira, só da rancheira no meu coração. Quando ele escuta o compasso picado, bate encarreirado, cheio de emoção. Quando ele escuta o compasso picado, bate encarreirado, cheio de emoção.